97, a linha ali decola, 1509, 10 mais. A linha decola na 10, na 3297. Z97 aos 22, controle 1208, boa viagem. Boa noite. 7. Nó 3897, contato radar, flow para o nível 340, saída da El Leda Brinde. 40, autoriza da El ou Leda direto? 42 direto Leda. Leda. 1940, Guarulhos 360, só um instante, cópia, prepara a saída da El Leda Bridge, aguardando. Ciente, Léo Leda Bridge, 360, 940. Confirma chamando para o táxi, a intensidade muito baixa, a aeronave que chamou. Ou 567, está pronto para o táxi, 156 a bordo, 343, alterna com. Ou no 567, taxia via Pátio, Indy, Alfa, seguindo a aeronave da companhia, finalizando o puxo no través 04. No ponto de espera, chama a torre 1 ou no decimal meia dúzia, o ajuste 1020, bom voo. Pátio de Alfa, a aeronave vai entrar lá no parque, no 4. Já no ponto de espera, vai esperar que você vai chamar de 1 ou 0 de 0. Para o táxi, gol 601 com 157 a bordo, autonomia de 3 horas e 45 minutos, alterna Campinas. Gol no 601, taxia via Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1020, bom voo. Autorizado táxi Alpha, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal meia, ajuste no 020, gol 601, grato, bom trabalho. Bono 940, pronto, copo? Vamos para copo, 940. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 1-6, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-6-3 no transponder. Gente, autorizado nível 360, São Paulo, Guarulhos, decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda, punição voa direto à posição Bridge para interceptar o ex-El Pêndulo 1-6. Controle 208, o código transponder é 5163 e o gol 940. Correto, portão 4, chama pronto para o inspecionamento, gol no 940. Obrigado. Salvador, gol no 273, gol 3 para o pushback acionamento. Gol no 273, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Porta não, gol no 273. Ferreira, boa noite. 1567, boa noite. Mantenha um ponto espera. Mantenha um ponto espera, 567. Tanto 601. Controle Gol 601, decola. Gol no 601, decola os 28, controle 1208, boa viagem. Estabilizado 3603. Tá, 3603, completa aqui na torre 18 decimal 6. 86. Boa noite, Altan 3603, passou externo, baixado travado. Pouso autorizado, 95 graus, 10, 9, 1020, Altan 3603. 1020, pouso livre. No 567, alinhado e mantém o 90. E mantém o 90. 303 ao 31, 219. 219, tá, 303. 1567, decolagem autorizada, 195, 0 graus, 10 nós. Emicena no 0, 1567. Um ponto de espera, torre 1, 18 decimal, meia dúzia, o ajuste 1020, um bom voo. Iwi, Alfa, até o ponto de espera, quando lá, torre 118, meia. Muito obrigado, um bom, boa semana. Salvador, boa noite, Oxané, 6259. Xanar 6259, boa noite. Só um instantinho, Copa Guarulhos. Prepare a saída da Eulia da Bridge aguardando. E da Eulia da Bridge. São 3603, Alfa Juliette, meia dúzia, o portão. Alfa Juliette, meia dúzia, tá, 3603. Sexta Gol, aos 33, controle 120, décimo 8, vou ver. 208, controlado, até a próxima. Controle, boa noite. Gol 1567, 1500 pés, saída Argo. Gol 1567, contato radar na decolagem, estou para o nível de voo 360, saída Argo, Elefa. 360, Argo, Elefa, gol 1567. Onde vou? Controle em 120, decimal 8 e aciona 5146 no transponder. Prezado 360, Salvador Guarulhos, decola da 10, primeira curva direita, saída da Euleda Bridge, após Bridge A, peso 16, conforme o plano, 208 é o controle, 5146 no transponder, o Xané 6259. Correto, portão 9, chama pronto para o inspecionamento, Xané 6259. Chama lá. Uno 601, chame agora o centro Recife, 1251 e alterna 133, decimal 25. 25, 133, 25, boa. Oi, Salvador, gol 1776. Gol 1776, aciona a identificação, desce para 2 mil pés, ajuste no 020, chegada a Mari, ou direto Mari. Descendo para 2 mil pés, 020 no ajuste da Mari. Fala igual 940, pushback acionamento 04. Gol no 940, no 4 autorizado, reporta ataque. Reporta ataque no 940. O 1567, voo direto da El, da presente. Corrige, voo direto Elefa, gol 1567. Direto Elefa. No 273 ao 36, controle 1208, boa viagem. 208, tá boa, 1273, ótima semana. Controle de Salvador, muito boa noite, gol 1273, Nadael, passa 1500 em ascensão. Gol 1273, contato radar, voa para o nível de voo 360, saída da El, Leda Bridge. 360, na saída da El, Leda Bridge, o gol 1273. 776. Prossiga com 5676. Eu vou desviar à esquerda aqui da rota para evitar a formação. Confirma a proa por quantas milhas? Mantém a proa 035 ou mais 10 milhas. Está livre dos desvios. Após desvios, vou direto ITAP com 776. Sente após o TAP. Está com 184 a bordo, 3 horas e 56 até no Galeão. 940, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 1, 18, decimal 6, 12, o ajuste 1020, um bom voo. 1020, Índia Alfa, 386, voo 940, volante. Bono 776, confirme sua indicada. 270. Salvador, muito boa noite, é o Papatango, Oscar Vitor Uniforme, transfere ciência da informação, Vitor. Papatango, Oscar Vitor Uniforme, acionando a identificação, desça para o nível de voo 050, reduzindo para 2509. Gente, identificou, descida 050, Oscar Vitor Uniforme, da Amália. Confirmada a chegada da Amália. Positivo. Gol 1567, agora com centro Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. 260, 288, obrigado, bom trabalho. 78. Acho que a Vitor Uniforme só descida 10 graus à esquerda para evitar uma formação. Confirma a prova por quantas milhas? Ela está bem próxima à posição, Mário. Caso possa manter a proa 040, a gente intercepta o localizador ou prosseguir para a ITAP posteriormente. Se está livre de desvio, após voa direto ITAP, o Oscar Vitor Uniforme. Agradeço, Uniforme. Contato radar na decolagem, estou para o nível de voo 360, saída da El Leda Bridge. 360, da El Leda Bridge, gol 1940. 1273, chame o centro Recife, 1251, alterna 133, small 25. Ativo Recife 1251, alterna 3325, no 273, a boa semana. Siga, Mike Fox. Papatango, Mike Fox da Serra, acione 0224, reporta em Veracruz. 76, reporta da localizador que você não. Qual será o capitão localizador? Batango Oscar Vitor Uniforme, desça para 3 mil pés, ajuste 1021, reduza para 2009. Positivo, para 3 mil, com 1021, reduzindo para 200 nós, Oscar Vitor Uniforme. Papatango, mais Fox Serra, não recebe seu modal frente A. Seu modal frente A. Solo Salvador, boa noite, eu tô 3197, informação Victor. Está 3197, está autorizado. Galeão, nível 360, via Pesulu no 0 até SMAP, a decolagem é da 10, curva à direita, subida é a da El, após da El Leda, após Leda direto bridge, para interceptar a Pesulu no 0. O controle é 120.8, acione 5172. Pesado para o Galeão no 360 pela Uniforme Zulu 10 até SMAP, decola da 10 com curva direita no perfil da Dael, Leda após Leda direto, Brite no 208 ao controle, 5172 e transponder 3197. Correto, cotejamento, 3197, chame pronto, Augusto Beck, acionamento. Sim, está 3197. Mais Fox Air, controle. Fez notificação de voo. Estabilizado o localizador, gol 776. Bono 776 completo e chame a torre 198 decimal 6. 86. Oscar Vitor Informe, confirma que nessa frota tem condições de identificar o localizador? Afirmativo. Autoridade interceptada, esse é para 2000, reforço estabilizado. Ciente, autorizado 2000, redução, o Oscar Vitor Informe reportará estabilizado. Voo 1940, chame agora o centro Recife, 1251 e alterna 133, decimal 25. Recife 251, 133, 251, Voo 1940, boa noite. Salvador é o TAN 3603. 3603, prossiga. Por gentileza, tem a saída para Guarulhos? A firma é a da Euleda Bridge. Euleda Bridge. Aproximação, Soteropolitana 5218 da Trip, boa noite. Trip 5218, aciona a identificação, voando na proa de Mari, descendo para o nível 050 para chegada Mari. Ok, descer, autorizado até o 050, chegada Mari, 5218 na proa de Mari.